mais. Tenho que varrer e encontrar a minha moedinha. E a mulher varreu, varreu. Com a luz acesa ela varreu, varreu. Ela limpou a sua casa, encontrando o que faltava. Uma festa ela deu. Não desistiu de procurar, varreu. Com a luz acesa ela varreu, varreu. Ela limpou a sua casa, encontrando o que faltava. Uma festa ela deu. Se perdeu sua alegria, se perdeu. Vou encontrar a minha moedinha.